November, Papa Tango. Papa Tango, já visual para 197. Desça para 1.500 pés, aguarde interferência de comunicações, November, Papa Tango. Papa Tango. No final, no 7, baixar travado, 9131. 9131, pouso autorizado, pista no 7, vento 110 graus, 10 mais. Livre pouso no 7, 9131. Patrulha Azul 4298. Prossiga. Ele fica o DG esquerda aí, botando para o 04 já, só para evitar um fumo. Autorizado. Obrigado. Patango, chama agora a torre 108.6, bom pouso. 108.95, bom pouso. Obrigado, senhor, bom dia. Salvador, bom dia, o papapapá, November, Papa Tango. November, Papa Tango. Reporte estabilizado, final da 7. Reporte, Sargento. Já avisou algum campo, Papa Tango? Afirmativo. Gente, vento 110 graus, 11 nós, pouso autorizado, pista 17. Papa Tango, obrigado. Visual com Feira de Santana, caso não receba o controle, modifique a frequência para um 2345 para coordenações com os tráficos locais, ok? Mike Charlie Yankee, voe rotatória, Mike Charlie Yankee. Gol no 922, acione identificação autorizada aqui da MAR, direção 060. Ponto MAR 060. voo 922 ao número 3 na aproximação, redução 2509. 922509. Olha, pare 120.8, tem livre táxi, Mike Juliette Romeu, chame na Oscar para corrigindo, chame na interseção para ingresso. A identificação autorizada bom, Juliette 070. Avanço na posição Itape Azul 4298. 74298, desça para 3.010, o que é legal no 022. 3.010.22, Azul 4298. 663, programa, mas espera a posição pelo. 96, Papa Tango, Solo 07, confirme o pátio. Gente, frequência livre estacionar, bom dia. Deixa o meu autorizado alinhar e decolar, pista no 7. Vento 120 graus, 10 nós. E aí, meu velho? Pode cobrar de dentro que o cara é bom, né? Ah, pode deixar. Paulo Salvador, bom dia, São 3179 para Guarulhos, 340. São 3179, pronto, cópia. Afirma. São 3179 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Pernambuco 16, decolagem da pista no 0 com primeira curva à direita na saída da Elmeda Bridge. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95, aciona 50 no 3, CAN 3179. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10 com curva direita da Elmeda Bridge, Amperzul 10 e Amperzul 19. 120.80, controle, 50 no 3, responda, 118.52. Correto, são 3179, somente lembrando que a pista abre ao 16. Azul 4298 prossegue 2.000 pés. 2.000 pés, azul 4298. Golo 922 fará a espera na posição Mari. Qual o nível que solicita a espera? Certo, D no 100. 100 autorizado, número 3 na aproximação. Certo. Confirme a sua indicada. 2109. Reduza 170. 170 reduzindo, azul 2098. 3663, reporta Cristiane Sérgio. Reporta lá. Espera, 3663. Ok. autorizado LS para Azul 4298. Afirmativa, aguardando a liberação da pista. O Azul 4298. Cliente 4298. Sobre 304 para uma espera na posição Wolf, qual o nível que solicita? Marte Aliança, eu gostaria, boa tarde. Autorizada 510. Grato, controle. Você é aquilo frequência livre. Firmando, Mike Echo Delta. Orbitando o marcador externo, aguardando a liberação da pista. Afirmativo, vai fazer a órbita pela esquerda, estamos estimando o pouso aqui 1-1-1-7, azul 4298. Delta. Espera na posição Mari nível 110, agora o número 5 na aproximação. Espera em Mari 910, problema. Poderia confirmar um. Confirme? Agora é o número 5 na aproximação. Azul 4298 está autorizado a aproximar e está liberado da presença. Afirmativo, vai terminar o curva pela esquerda, que é a órbita no Altermark e vai interceptar novamente, Azul 4298. Então, 3663, abandone órbita para o A220, limite ao localizador. 220, limite ao localizador, 3663. Gol 9922, abandone a posição Mar, está sob vetor agora, direita para o 030, limite ao localizador, desce ao 050. 050, sempre implementado logo, com alta. Pode passar, desvio 3563. Cliente, Let Romeu, tanto 3663, desça para 2010, quem ligar no 022. 2063. Quanto ele confirmou, Matiz, Romeu? Sim, Matiz, está autorizada 500 pés. 500 pés, Romeu. Após a ópta na posição bom, prossegue na chegada. Vou fazer uma ópta, 152-17, bom dia, senhor. Identificação autorizado. A chegada bom, se reporte em 10 minutos. Confirme. Zona 17, confirme. Olha, temos condição de pouso. Gente, prossegue então na chegada bolsa, 35217. Então, 3663, resta uma navegação para o Adidona. Para o Adidona, 322, precisa manter para o Zé Preguinho, vai estar para a maçã. Está autorizado o desce agora 317, sem ligar no 022. Desce o desce no 022. Interceptando o localizador, azul 42, 98, agora 8 milhas do Alterbach. 298 completa a aproximação, torre 1, 8,62. 8,62, obrigado, boa. Passarelo 2223, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, se desce inicialmente a 170. Assim. Zona 1922, quando possível, para o Adiduna, descendo para 2 em pés, que é legal no 022. Para o Adiduna, para 2 em pés, no 022. Na 63, 12, você não espera apenas uma espera, posição mais. Eu não espero uma posição mais, eu quero que você possa na mesma altura para isso. Está abandonando o óbito da 3304 para o lado bom, mas por isso que a 3304 desce para 3 no pé, que é legal no 022. No 022, desce para 3.304. Está localizado em LS por 3663? Autorizado aqui na LS. Salvador FG 5826, informação 90, bom dia. Controle azul 4298, passou externo, não conseguiu contato com a torre. 21-1895. 1895. Objeto 5826, acione identificação autorizada chegada Mari, desce ao nível 1120. Mari 120, 5826. 3663, chama a torre, 1862. 26. Zona 922 autorizada aqui na LS. Autorizada em LS, não sei. O 5826 vai estar fazendo alguma órbita ou não? Está negativo. Poxa. Poxa, né? 6312, considere órbita, curva esquerda para 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador. 6312 autorizado 4.000 pés, que é legal no 022. 7526, desce ao nível 050. 050, 50. É, 6225, informa 5 Oscar, ajuste no 022, pronto, cópia. Né? 36225 para Brasília, autorizado inicialmente nível 320, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo Nitsa. Pode prosseguir conforme a rota do plano. Controle 120.8, torre 18.95, aciona 5035, Oceaner 6225. Mantenha 200 mais. Na 63-12, curva direita para 040, limite ao localizador. Direita 040, limite lock, 7612. A 7526, confirma o som de casa. 240 mais, 12? 230. 230. 08-4298. 63, pouso autorizado, pista 90, 120.8. Se repousar no 0266. Redução 709-7216, autorizada a final. Reduzindo para 170, desce para 2000, tá? 3304. Oceaner 6312, redução 909, nessa para o intercepto, desce para 3100, que legal no 022. 3100-022, faz. DP 5217, curva à esquerda para o azul 20, limite ao localizador. Solo Salvador 35345, bom dia, informação nossa. 35345, bom dia. Tá pronto para a cópia? Firma, pronto para a cópia. 35345 para Vitória, nível 380 autorizado, via Peso 144. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Eude. Controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 5030, 35345. E autorizada nível 380 para Vitória, na Peso 144. Saída da Euleda, controle direita ponte, cabelo cartela, controle 20.8, torre 20.6 e transporte 5030. É da Euleda, eu 35345. 35345, chama para o pushback também. Chama para o pushback também, 3463. Falta 3663, drone. Então 3663, táxi de Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, gate 3. Tomai Quebec, pronto, cópia. Via Tomai Quebec, Cairo Lorenzo no meu pé, decola da pista 17 com primeira curva à direita, corredor axé, controle 120.8, torre 18.95, aciona 0161 no Via Tomai Quebec. R1 no 895. 295, obrigado. 63, 12 para o localizador, curve à direita para o 115, reporte estabilizado. Direita 115, 63, 12, departamento estabilizado. 10. Bono 922, pouso autorizado, 2119. Autorizado, chame táxi, são 3179. Aparo táxi. Passarelo 2223, reduza 2109 nós, desça para 4 mil pés, que é legal no 022. Final da 10. Número 2 para pouso, aguarda autorização, tá? 3304. Desce para 3.5826. Afirma. Controle ao voo 922. Olá, 22, torre 1, 9895. Controle ao voo 922. Voo 922, a torre autoriza a pista livre. O vento agora 1,93 graus, 9 mais. Ok, você pode me informar, a torre está em pane, a frequência? Negativa, a frequência é 1,9895 agora. Ah, mudou agora então, ok. Confirme? Afirmativo, mas a fim será vetorado para a final ILS. Module 118.6, por gentileza, e faça uma chamada para teste de equipamento 2. 3 mil, obrigado. Mete a linha e mantém. A linha e mantém, cabeceira no 7, Mike Delta. Dono 922 na escuta. Tá 3304, pistão na 0 livre. Lento 120 graus, 99, pouso autorizado, check track. Tá passando travado, tá? 304, ajuste no 022? Aqui, 1022. Ok, de pouso 10, tá? 3304. Azul 9131 no pronto quartel. Azul 9131 para Recife, nível 370, autorizado, via Brusque 58. Decolagem da pistão 10, com primeira curva à esquerda. Na saída Pouca, transição Caju, controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5033, azul 9131. Correto, chame pronto para prospeccionamento, azul 9131. Confirme como recebe a torre. Seu localizador, autorizado 4000 pés, que legal no 022. Esquerda 190, 4000, 1022, 35297, limitado no lote.